Ah, The Gramophone All Stars, abrindo o descarrego dessa semana com The Soul Drummers. Pois é, Gramophone All Stars é essa banda aqui das quebradas de Barcelona. Eles estão para lançar um disco nas próximas semanas e esse disco promete, hein? Muito jazz, muito ska jazz, paradas latinas. Tô curioso para saber como é que é esse novo trampo deles. Na sequência, vamos de The Slackers. Pois é, The Slackers é a banda que faz uns 2 anos que não lança nada, né? E não lança, na minha opinião, nada assim muito contundente de qualidade, como foi o disco The Red Light. Pois é, o Red Light foi lançado há exatos 20 anos que fez, no sábado passado fez 20 anos, pois é, 97. Eu tenho essa teoria, vocês sabem aqui, de que 97 alguma coisa aconteceu no mundo musical e Red Light do Slackers é um exemplo deles. Mas a gente vai com outro som, a gente vai com I'll Stay Away. Pois é, vamos lá na sequência com Interrupters, uma das últimas músicas do primeiro disco deles, chamada Treat the Youth Right, uma baita música que, por ser uma das últimas, sempre meio que passa batido. Hoje em dia a gente não tem mais esse costume de ouvir disco inteiro, infelizmente isso é muito errado, aliás. Na sequência, Goldfinger, Get What I Need, do último disco dos caras, chamado Knife. A gente já fez o lançamento desse disco aqui no Descarrego também. E fechando o primeiro bloquinho, pois é, o Descarrego dessa semana é um pouquinho mais comprido, tem até 2 blocos, a gente tá voltando aos poucos, adaptando o tempo, mas vamos voltar. Vamos lá, Real Big Fish com Your Girlfriend Sucks, do último disco dos caras, de 2012, chamado Candy Coated Furry. E ai, vamos lá, vamos de som, na sequência a gente volta, vai meu filho. Turn and walk away. I swear I can see forever. When I hear the things you say, you know they stay with me forever. And then you cry, though I never shed a tear. And then you cry, you tell me stay away. When I pay you compliments, always prefer if I don't say. So it's no coincidence that I get so carried away. I say I stay. Yeah. All the boys and girls girlfriend sucks. Esse playzinho aí do Ruby Fish, esse último aí, é bom também. E os caras estão devendo, hein? Faz um tempinho que eles não lançam nada, rapaz. Pois é. A gente agora segue de Planet Smashers. Pois é, uma das minhas músicas favoritas dos caras se chama Scientific Explanation, que tem um fundinho meio... o comecinho dela, né? Ela é meio em 8-bit e tal. E eu sou fanzaço dessas versões de músicas famosas em 8-bit, tem umas coisas muito loucas. Aliás, o que a gente tá ouvindo de fundo agora, My Town, a gente tocou faz uns dois programas, My Town do Bucky O'Nine, em 8-bit. Se liga, sobe um pouquinho o som aí. É, pois é, rapaz, tá vendo? Tem coisinha boa. Aliás, eu vou colocar o link no post desses discos. É um... não sei, é um cara da Flórida, de Tampa, que o cara... ele lançou recentemente, aliás, mais um disco. Tem 4 ou 5 discos lá no Bandcamp. Chama Punk Goes 8-Bit. Aliás, só sonsaço. Eu coloco o link lá no post. Dê uma olhadinha. Putz, só tem clássico do punk rock em 8-bit e fica muito louco, muito engraçado. Seguimos de Life Too Short, do Mustard Plug também, último disco dos caras, não, o penúltimo, em Black and White, de 2007, puta, faz 10 anos. Outro excelente disco que meio que passou batido, vale a pena ouvir, tem nas Spotify da vida. Fechando o programa de hoje, Golden Silence, do Safe Ferris, do último disco, claro, faz pouco tempo, o EPzinho, Checker Past, é um baita sonsaço. Aliás, eu ouvi uma dica de podcast aí, eu ouvi recentemente a entrevista da Monique Powell pro podcast do Mike Herrera, do MXPX. Também vou colocar no post o link desse podcast, uma baita entrevista. Não conhecia a artista, só como cantora, né? Mas não como pessoa, Monique Powell. Tem uma história de vida muito bacana. Valeu, galera. Eu espero que o programa dessa semana esteja um pouquinho melhor que o das outras, porque foi um pouquinho maior. Vamos ver se na semana que vem a gente volta com o Descarrego já no seu horário normal, pela Mutante Radio, pelo podcast. Valeu a todo mundo. Um forte abraço e até a semana que vem. We'll be right back. it is again. The walls are coming in. I gotta get a grip on reality. None of this is real. No matter how I feel, still this might be a calamity. I gotta find a source, the rationale of course. Everything makes sense in the end. Even if I never find the cause, like it never happened, I won't pretend. Whoa, I don't get it. There's gotta be a scientific explanation. Shut it, shut your mouth.